grande, obviamente, em talento e possivelmente também em altura, não o conhecemos pessoalmente, acompanhado pela Ngoni Ba em nova formação, mas formação essa que continua a ter por lá a sua mulher, Ami Sako. Terceiro longa duração na sua carreira, chama-se Jamako, obviamente é o mais recente, e a abrir esta primeira hora da Orelha Extra, Não Me Fatigue Pá, que é precisamente aquilo que queremos, não vos cansar com a nossa escolha musical. É o arranque de mais duas horas de Orelha Extra, sintam-se bem acolhidos para continuar depois de Baseku Koyate, The Knife, a dupla, em novo trabalho, Shaking the Habitual. Desta vez ficamos com a faixa 2, Full of Fire.

nossa querida Shannon Wright, do seu último trabalho, edição cá na Europa, através da francesa Visual Circle, num tema mais calmo. Shannon ao piano, chama-se Bleed, o tema, o disco, obviamente, o último In Film Sound, primeira das 2 horas de Orelha Extra, para prosseguir o regresso dos canadianos Elephant Stone, malta que recupera agora o psicadelismo e, no caso dos Elephant Stone, fazendo-nos lembrar os saudosos australianos de Dolly Rocker Movement, apesar de estes serem mais rock e os Elephant Stone mais pop. Álbum homónimo, vamos chegar com dois temas, Setting Sun e Sally Go Round the Sun. para trás os Elephant Stone com Setting Sun e Sally Go Round the Sun, e de seguida uma das bandas que está no nosso top 10 das melhores de todo ou sempre. Já há cerca de 11 anos que não editavam um disco, regressaram desde há Salver 2 anos para cá com espetáculos ao vivo. O ano passado editaram 2 EPs e finalmente cá está o novo álbum, chama-se DEFCON 5, 4, 3, 2, 1, e nós acrescentaríamos Blast Off. São os Men or Astro Men. Por aí ninguém que esteja interessado em trazer novamente os Men or Astro Men ao nosso país. Inesquecível o concerto que deram há uns bons anos atrás em Alcobaça, concerto único em Portugal, diga-se. Novo trabalho, regresso agora com este DEFCON 5, 4, 3, 2, 1, porque ouvimos estrear o mesmo disco, Codebreaker 78. Take you calling across the dark and rolling deep. You follow faces in your sleep. You reach the cell, you lose the street. Where the tides break and the wind blows. And when you are alone, 5 a.m. the river is low. So the blues. este calor de primavera convida a música mais lânguida, como é o caso de, que é feita por Alasdair MacLean e Lupe Núñez Fernandes, são os Amor de Dias, por aqui, com o tema título do seu último trabalho, The House at Sea. Flowers don't get down among the hours. Stop. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, podcast em www.orelhaextra.com. Estamos também no agregador de podcasts phase108.1 e o e-mail orelhaextra@sapo.pt se quiserem entrar em contacto connosco. Para trás, Steve Mason, o regresso este ano, 2013, com Monkey Minds in the Devil's Time. Foi desta vez Seen It All Before. E agora Robert Beatty, que assina Three-Legged Race do álbum Persuasive Barrier, mais uma vez Locked Eyes. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Cabrita. Never have to go to war no more. with them boots and swim that icy shore now. You don't ever have to go on no more. You can get up on some sunny day and run. Run 100 miles just for fun now. Heartaches and yesterdays don't weigh a ton now. You can get up on some sunny day and run. You don't ever have to pay the bills no more. Grande nome da música norte-americana que iniciou carreira em 1996 e que infelizmente não vemos referenciada por aí nas publicações que se dedicam à música. A senhora Patty Griffin, de regresso com mais um excelente disco, chama-se American Kid e conta com a colaboração do amigo Robert Plant em três temas aqui incluídos. Ficamos com dois temas. Um já escutado, Go Wherever You Wanna Go, e de seguida, Don't Let Me Die in Florida, Patty Griffin. Cried out for rain, and this is what I know. worship in my days. Don't let me die in Florida. I don't care about my name if you catch me dying in Orlando. Roll my bed onto a train. Minutos últimos da ainda primeira hora de Orelha Extra. Patty Griffin de regresso com American Kid. Seguida os The Go, também um regresso na Burger Records com Fiesta. Vamos ficar com For Me Alone e Yeah, Gimme That Feeling. E depois ainda os finlandeses Kiki Pau de Pines.

É a dupla Brandon and the Rag e Cohen Oldcamp. São, claro, Mountains. Seu último disco, através da Trio Jockey, chama-se Centralia. Ouvimos, e ainda estamos a ouvir, Sands. É mais uma hora da Orelha Extra, derradeira, segunda e última, com a apresentação de Fernando Cabrita. Floating Coffin, assim se chama o último trabalho para D.O.C.s. Até parece que John Dwyer andou a ler o Moby Dick de Herman Melville. Desta vez a escolha foi para Maze Fancier. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. dois temas para os DLCs de Floating Coffin, primeiro Maze Fancier e depois este Nightcrawler. Kurt Vile do regressado Waking on a Pretty Days, ou do regresso com Waking on a Pretty Days, Pure Pain. Pain. File com Pure Pain. E ainda por aqui às voltas, com a banda que tinha por lá, Peter Halsapple, Chris Samey, Gene Holder e Will Rigby, The DBs. Álbum para os norte-americanos DBs, editado em 1981 em Inglaterra, na velhinha editora já desaparecida Albion. Álbum editado em 81, tal como o seguinte, Repercussion, em 82, na mesma editora. Discos que só teriam prensagem norte-americana depois dos DBs terem terminado a carreira cerca de 1987-88. DBs voltaram a regressar em 94 com mais um disco e também agora em 2006 e 2012, porque a recuperação desse mesmo Stands for Decibels, os temas de hoje, Tear Jerking e Cycles Per Second, the DBs. Spreading the gospel around here. Thank you. Olhastre no ar à sexta-feira, através da Ruby, e no Brasil, da UFSCar, ao sábado na RU e na Castrense, e ao domingo na RUC. Estamos também na rádio online norte-americana Radio23.org. Música de Nadia Sirota, ou pelo menos a interpretação. O tema mais um do álbum Baroque, Tooth and Nail, no caso este composto por Missy Mazzoli. O disco contém 6 e todos eles foram compostos por outros músicos. Já por aqui escutámos de Jude Greenstein e também de Char Warden os temas que fizeram para este mesmo disco de Nadia Sirota. Somos a outra da placenta. Nie chcę już o niej pamiętać. Gryza się w łeb i powtarzam, że rano wstanę, to radio rozwalę. Co zajmują mi kawały? Wierzę, że są to napisałem. Co to znieśmy, powtarzam, że rano wstanę, to radio rozwalę. Jakie mają miasto? Biorę się dzisiaj do grupy. Co to znieśmy, powtarzam, że rano wstanę, to radio rozwalę. Kawałek. Nie wierzę, że to napisałem. Tą noc nie śpię i powtarzam, że rano wstanę, to radio rozwalę. Nie chcę już o niej pamiętać. Gryza się w łeb i powtarzam, że rano wstanę, to radio rozwalę. São polacos, chamam-se Pusto Stani, a cassete não tem título, soaram os dois temas iniciais da mesma, recusamos-nos a dizer o título do primeiro tema, o segundo chama-se 2012. we bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? De mais um Orelha Extra com o regresso do Ceramic Dog, o projeto liderado por Mark Ribot e que tem por lá também Shahzad Ismaili e Chess Smith, respectivamente baixo e bateria. Este novo trabalho do Ceramic Dog chama-se Your Turn. Por hoje escutamos Masters of the Internet. Até ao fim, o regresso de uma grande figura da música britânica, mas a viver por outras paragens desde há uns bons anos a esta parte, primeiro em Itália e agora pelo Pacífico Sul. O seu novo disco chama-se White Shadows in the South Seas. Falamos de Mike Cooper, é ele que vai soar de seguida e até o final da Orelha Extra de hoje. Tchau, até para a semana. Thank you.